morte é um comboio. Passagens todos já têm. O que homem nenhum sabe é a hora certa do trem. Verdade, luz permanente, mirante, símbolo, alvorada. Mente humana, vidro fosco que a reflete deformada. Devotamento sincero não procura condição. Caridade verdadeira nunca viu ingratidão. Em longes álamos recantos que a vida guarda nos céus, há muitos réus que são santos, muitos santos que são réus. Quem busca sabedoria recolhe em cada momento 100 gramas de alegria num quilo de sofrimento. Cartazes, anúncios, planos, o maior deles a cruz, permanece há 2000 anos na promoção de Jesus. Injustiças, desacatos, não guardes pretextos vãos. Na bacia de Pilatos, muita gente lava as mãos. Muitas vezes tenho visto maioria para trás, a massa julgando o Cristo. Deu razão a Barrabás. Sobre a terra há muita gente que vaga sem diretriz, trabalhando ativamente para viver infeliz.